sobe a Serra Geral, lá do alto da colina, a vista linda as paisagens que a qualquer ser domina. Suas curvas majestosas de uma beleza infinda. Foi o Irineu Bornausen que fez essa coisa linda. Só existiam carreiros naqueles tempos passados, por onde desciam tropas e os cargueiros carregados. Hoje já só veja mantas e baixo vão para o alto. Foi o Irineu Bornausen que nos ligou ao Planalto. O governo de Irineu, por ele foi construída. Irineu é marco histórico, por todos será lembrado. Abrir a serra era sonho dos nossos antepassados. Os prefeitos da Amures, num gesto de muito amor, mandaram erguer o busto do nosso governador. Seu busto foi levantado para lhe homenagear, vigiando noite e dia quem pela serra passar. Doutor Irineu Bornausen, o nosso governador, já partiu pra eternidade, está junto do Senhor. Sua obra está aí, pra quem quiser conhecer. A Serra